Bem-vindos ao maior clubinho das menores discussões da galáxia. Sim, está começando mais um Minigameiros. Eu trouxe aqui uma abertura de um outro podcast de repente, porque é o que eu tenho na minha cabeça. Mas esse é o Minigameiros, o podcast no qual a gente discute tudo que é videogame. Exato. Se é videogame, está aqui. Se você também é um Minigameiros, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com a sua galera. Isso. Se inscreva no canal. Esmague esse botão. Isso, e deixa um comentário falando qual o seu minigame favorito. Mas enquanto a gente não está ao vivo no YouTube gravando Minigameiros, saiba que esse podcast é um podcast exclusivo para quem apoia jogabilidade através da campanha do orelo.cc/jogabilidade. Ou se você é Tier 2 na Twitch, você tem acesso a esse e outros podcasts exclusivos aí. Então, dê uma conferida lá. E se você tá ouvindo isso aqui sem apoiar a gente, por que não? Pensa nisso. Pensa nisso. Considere com carinho. É, por favor. André. Sushi. Sobre o que é o Minigameiro da vez? Sushi, hoje nós estávamos pensando, né, sobre como o jogador de puzzle, o gamer que tem como seu maior prazer ficar empacado, que tem como maior diversão coçar a cabeça, arrancar seus cabelos, não progredir, desligar o jogo enfurecido, ir dormir puto, acordar no dia seguinte, ter uma epifania e se sentir a pessoa mais inteligente do mundo, está comendo muito bem nesses últimos tempos aí, né, nas últimas semanas, nesse último mês em específico. Esse mês em específico tá fortíssimo pra jogo de puzzle em vários estilos, né, porque puzzle, a gente vai falar, é um gênero tão abrangente que ele tem muitas faces. É verdade. Então nós tivemos aí o Animal Well, nós tivemos o Lorelei and the Laser Eyes. Essa semana saiu o Duck Detective, parece isso, muito legal também. Eu tô jogando um que saiu ontem ou anteontem, que é o Isles of Sky and Sea, que ele é um Zelda-like, só que de puzzle. É um Zelda sem inimigo, só com puzzle. Sim. Igual o Lorelei é um Resident Evil sem inimigo, só com puzzle. Igual o Animal Well é um Metroidvania sem inimigo, só com puzzle. É a era dos jogos. Será esse sem inimigo, só com puzzle. Será esse o ano do sem inimigo, só com puzzle? O ano do puzzle. Fica aí. Todo mundo leu o quadrinho do Vinland Saga? É, pô, não tem inimigo. Não tem inimigo. E agora? Acabou os inimigos. Só tem puzzle. Só sobrou o puzzle. É. E a gente decidiu falar um pouco sobre jogos com puzzle, né? Os tipos de puzzles que existem em jogos, né? Voltar um pouco pra lembrar um pouco dos gêneros mais antigos. Isso, aí. É. Como que eles estão hoje em dia, essa coisa toda. A comunidade de jogabilidade, acho que pensa mais em mim quando pensa em puzzle, porque eu jogo uma variedade maior, digamos assim. E você gosta mais, assim, parece. É. Porque você procura eles. É, porque eu gosto de uma variedade maior, eu procuro mais também. Mas, como eu falei mais cedo, o puzzle é algo tão variado e que tá presente na maioria dos jogos, né? Exato. Também. Isso que eu ia comentar. Então, tipo, até mesmo o Tengu e o Rafa, vai ter jogo de puzzle, ou que tem bastante puzzle, que cai no gosto de vocês também. Não, porra, eu sou o maior fã de Zelda do mundo. Exato. É, né? Zelda tem bastante puzzle, de fato. E eu, na verdade, eu tava pensando, né, sobre esse tema e pensando sobre jogos no geral, quem diria, é uma coisa que às vezes a gente faz aqui, pode surpreender alguns. E eu tava pensando assim, se a gente for falar de gêneros de videogame, né? No fundo, existem apenas dois gêneros de videogame. Eu coloco um terceiro aí, mas não, vamos lá. Vamos analisar a minha teoria, tá fundamental bom aqui, que ela é, como se diz, ela é... Gender critical. Gender critical. Aqui, que é a seguinte. André conservador ataca novamente. André conservador aqui dos videogames. Existe ou jogo de ação ou jogo de puzzle. Você pode pensar assim, todo jogo é sobre você colocar a bolinha no buraco. Todo jogo. É colocar todo a bolinha no buraco. Todo jogo é uma alusão a sexo, é isso que você tá falando? Não. Todo jogo é marcar o ponto, colocar a bolinha no gol. Uhum. Fazer o gol com a bolinha. Tá bom. Last of Us, botar a bolinha no buraco. Botar a bolinha no buraco. O lance é, o jogo de ação é sobre como colocar a bolinha no buraco. O jogo de puzzle é qual bolinha eu vou colocar no buraco. E em qual buraco, às vezes, até também. Tá, ok. Mas aí, onde entra jogo de esporte? É, literalmente... Ação, jogo de ação. É. E um Walking Simulator. É, um porque nem todos têm puzzle. Alguns têm, nem todos têm. Walking Simulator nem jogo é, não, André? É, no Walking Simulator não tem bolinha. É, só tem buraco. Às vezes, de fato, no Walking Simulator não tem bolinha. Por isso que eu coloquei um terceiro, quis dizer. É, então, mas aí entraria nessa questão de, tipo... Mas visual novel. Ok, visual novel, mas o Walking Simulator, muitas vezes, ele é um puzzle narrativo. A narrativa, você construir a narrativa é o puzzle, entendeu? Nem que o jogo passe apenas na sua cabeça. No Walking Simulator, a bolinha no buraco é apertar o botão pra avançar o texto. Então ele é um jogo de ação. Mas até o jogo de puzzle... Aí o jogo de puzzle puzzle virou ação também. Não, porque o jogo de puzzle, você tem que pensar em qual bolinha colocar em qual buraco. Não. André, eu diria que se você tá tentando separar ação pelo puzzle, eu não diria que é bolinha com buraco, eu diria que é. Um jogo é sobre reflexo motor, uhum. Entendeu? O outro jogo é sobre enigma. Um jogo é corpo, o outro é mente. Mas entendeu? É o que eu falei. Um é sobre não. Como, o outro é sobre o quê. Mas é que muitas vezes o puzzle é sobre como também, entendeu? Ele é sobre como. Eu tenho a bolinha e eu tenho um buraco, e eu tenho que saber como eu vou botar a bolinha nesse buraco, entendeu? Gente, vocês estão indo... Não, mas a gente tá aqui pra ser o maior clube... Com mais... menores... Essa é uma discussão bem pequena. Uma discussão muito pequenininha. Você me convenceu, pode continuar. À vontade, à vontade. Mas eu concordo com o Rafa no ponto em que você, às vezes, tem uma bola muito clara, um buraco muito claro, você não sabe como você vai botar a bola no buraco. Exato. Tipo, é portal é assim. Isso é verdade. Isso é verdade. Portal é assim, por exemplo. É. Às vezes você não vê o buraco. Às vezes é realmente você tem que escolher. Tem várias bolas e um buraco só. E só uma bola tá certo. Às vezes é uma bola, um quadrado e uma estrelinha. Mas então, aí eu diria, por exemplo, que o portal é um jogo de puzzle que mistura ação com ele também. Justo. Sim, mas é aceito. Porque tem muitas partes do portal que exigem reflexo e velocidade. Então, exato. Entendeu? É um jogo que mistura as duas coisas. Exato. É um jogo que mistura puzzle e então, ação. Então, por que eu falo? A diferença é mente e corpo. Entendeu? É o onde você malha? Na biblioteca. Entendeu? Isso, são os dois caras ali, entendeu? É isso. Essa é a diferenciação. Mas, de qualquer forma, a partir desses dois tipos de jogos base, eu acho que surgem todos os outros aí. A gente vai desdobrando pra ter o Souls-like, Roguelite. Deck Builder. Deck Builder. Gacha procedural, exatamente. Uh-huh. Que a gente tem tantos hoje, né? Mas é interessante pensar, né, nos jogos de puzzle, vindo aí inicialmente como até reproduções de jogos de puzzle, enigmas que existem fisicamente, né? Já existem pré-computadores, pré-videogames, exato. Né? Então você tem desde jogos de carta, né? Então você põe ali um Paciência, você põe ali um Sudoku, você põe ali até um Picross mesmo, né? Que como Picross, com esse nome é o videogame, mas existem jogos tipo Picross, né? Desde muito antes, né? E tal. O Sudoku não é de carta, mas assim... Sim, é. Jogos matemáticos, né? É, jogos de papel, né? De caneta e papel ali. Como jogos de guerra, né? O xadrez é um jogo de guerra, né? É, videogame surgiu muito dos jogos de guerra no geral, sim, né? Sim, sim. É muito louco pensar que existe um videogame de esconde-esconde. É? Chama Metal Gear Solid. Não, existe um videogame de esconde-esconde pro Atari. É? Sim, é de dois jogadores. Um jogador vai, esconde o boneco, aí outro jogador, tipo, você aperta assim, ok, escondi. Aí outro jogador, o player 2, pega o controle e tenta achar o... Caralho, é um Nintendo Land, tipo, antes do seu tempo, assim, sabe? É, antes do Atari até. Tem esse jogo no primeiro Odyssey, né? É porque se você for ver o começo do videogame, é muito você tentando adaptar as brincadeiras, jogos, esportes, que às vezes é tudo uma mesma coisa, será? Da vida real pro virtual, né? Exato. Isso inclui atividades, como o André falou, tipo, sei lá, o Sudoku, Picross e outras coisas de lógica, né? Tipo, Torre de Hanoi, puzzles de encaixar coisas, tudo isso tentam traduzir de alguma forma. Jogos de lógica. O esporte leitura. Exato. Também. Esporte leitura. Mas eu acho que o puzzle no videogame, ele começa a fazer bastante sucesso e começa a dar bastante certo mesmo, quando ele começa a trazer também aquilo que é único da mídia do videogame, né? Que é a interatividade. E essa mistura das duas coisas, né? Do puzzle com a ação ali, da interatividade e da... Execução. Da execução, né? Do tempo real ali. E eu acho que o primeiro grande jogo de puzzle de sucesso, de realmente sucesso, é o Tetris, né? De 84, que vai ter esse apelo de massa, porque é aquilo. Ele é um jogo cerebral de puzzle, de raciocínio e estratégia, mas ele também é um jogo de reflexo, né? Ele também é um jogo de ação. Ele mistura as duas coisas numa proporção muito interessante. Eu acho que é parte da genialidade, é parte da simplicidade que é tão atraente, né? Que faz com que ele exista até hoje, seja tão atrativo até hoje, exato, né? Exato, exato. E foi melhorando com o tempo até. Sim. E realmente, né, você tem o Portal, né, como esse jogo que mistura aquilo que, tipo, você às vezes sabe o que você precisa fazer, mas agora você precisa executar, né? E aí a execução se torna um jogo de reflexo, de habilidade, de movimentação, de navegação no ambiente 3D, né? Porque você tem os jogos que tem puzzle e ação, mas as coisas são bem divididas, entendeu? Como o Zelda. Dificilmente a ação e o puzzle estão juntos. Você tem um segmento de ação, um segmento de puzzle. Um segmento de ação, um segmento de puzzle. O Portal é aquilo. Você precisa da ação pra conseguir executar os puzzles. E você precisa pensar nos puzzles também. E às vezes pensar com velocidade. E a maneira que o Portal faz é tão específico que tem muito jogo de puzzle em primeira primeira pessoa, mas poucos pedindo a execução. Exato. É, o reflexo que um portal precisa. Uhum. Né? A precisão, né? Um puzzle em primeira pessoa é o Myst. Sim. É, mas... Se você for pensar. Calma que a gente vai falar dele. Um outro que eu penso nesse estilo é o Braid, né? O Braid é outro que é muito um jogo de plataforma e ação com muito puzzle. O que você faz nele é puzzle, mas ele cobra muita execução também, né? Então você tem que não só saber o que fazer e como dominar as mecânicas, mas como executar elas ali na mecânica do videogame também, né? E o Animal Well é um desses também, eu acho que é o mais recente expoente desse gênero de ação e puzzle. Quando a gente falou dele no Vértice, né, a gente falou de um momento, a gente não entrou em muitos detalhes lá, a gente não vai entrar em muitos detalhes aqui, mas basicamente pra quem jogou é o momento onde você precisa que um cachorro te persiga até um certo lugar, né? Você não precisa, né? Mas o cachorro vai te perseguir até um certo lugar. Porque você sabe o que você precisa fazer e agora você precisa executar isso, né? E a execução disso se torna um jogo de ação alucinante pra solucionar esse puzzle, né? Então, as duas coisas misturadas ali numa proporção que às vezes até pesa mais pra um jogo de ação, né? A batalha final, ela pesa mais pra um jogo de ação, num jogo que ele é essencialmente um jogo de puzzle. Se você for pensar, muitos gêneros é uma balança entre o quanto tem de ação e o quanto tem de puzzle. Muito da parte divertida do Metroidvania, às vezes, é um puzzle. Uhum. Né? É você descobrir qual chave vai em qual fechadura, entendeu? É você descobrir o que, que eu preciso pra chegar em tal lugar. Uhum. Como que eu boto a bolinha naquele lugar, naquele buraco? Exatamente. Não é verdade? E o Animal Well, ele tem esse aspecto puzzle de uma forma diferente do que um portal, por exemplo? Peraí. Mas não é como você bota a bolinha. É qual bolinha? Às vezes a bolinha é você mesmo. Então, mas o importante da parte do puzzle é qual a bolinha. Como a bolinha é parte da ação. Não, muitas vezes como você bota a bolinha também é parte do puzzle. Eu queria dizer que eu não entendi a analogia. Olha só, vamos dizer que você precisa da bolinha X para abrir a porta X, beleza? Se você já descobriu que a bolinha X é a que abre a porta X, o resto que falta, que é o como, é ação. Não necessariamente. Sim, a parte do puzzle já foi dizer nada. Não necessariamente. Sim, se você já descobriu qual bolinha que abre a porta X, que é a parte do puzzle, e o que falta é como, essa é a parte da ação. Eu acho que eu tô entendendo, André. É executar a resposta, basicamente. Executar a resposta é a parte da ação num jogo de puzzle. Ok. Entendi. Ainda que a ação não seja alucinante, uou! É, ainda que ela seja níveis diferentes. É, né? Sim, mas ainda é uma ação. Um labirinto. Um labirinto. Eu tenho uma bolinha e eu tenho um buraco. Uhum. Entre essa bolinha e o buraco, eu tenho um labirinto. Sim. Como eu vou passar no labirinto é um enigma. É, mas qual o buraco do labirinto é... Entendeu? Qual? Primeiro você precisa descobrir qual o buraco do labirinto. Eu entendi o que você tá falando. E aí tá depois bom. Você faz o como. Tá bom. Laerte. Eu entendi. Traçar a linha no labirinto do almanaque da Mônica... Primeiro é o qual. É uma ação. É. Entendeu? Pensar no caminho é o qual. Isso. Ok, tá bom, André. Animal Well. Animal Well. Uma coisa que eu acho que ele faz de diferente do tipo de puzzle que a gente tá citando é de que, às vezes, o desafio é entender o jogo em si. Uhum. Porque, às vezes, muito do jogo de puzzle é você entende a regra do jogo. Sim. Você entende a regra do puzzle. Ele te explica a regra e aí você aplica, né? Exato. Essa regra. Então, tipo, sei lá, um Sokoban que a gente vai falar daqui a pouco, aquele jogo de empurrar a caixa. Você sabe que a única ação que você tem é empurrar a caixa e você tem que colocar a caixa no espaço que brilha, digamos assim. Ou então, você tem que se livrar das caixas de maneira a conseguir fazer um caminho pra você passar pra adiante. Exatamente. Que é muito... Zelda tem um pouco disso em vários puzzles, né? Só que o Animal Well, o diferente dele é que você compreender o jogo é o puzzle. É. Uhum. Então, é uma lógica diferente que eu queria destacar aqui, porque eu acho que essa é a magia que pra mim eu acho tão interessante em a compreensão também é um puzzle, né? Exato. Uhum. É. O Sushi é muito fascinado por regra de jogo, no geral. Né? Sim. Então eu acho que quando um jogo bota como parte do jogo você descobrir o que é aquele jogo, né, é muito fascinante. É um negócio meio pique Baba's You, né? Total. Sim. Total. E o Baba's You, ele até mistura muito tipos de puzzle diferente, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Por exemplo, o Sokoban, eu acho que é um tipo de puzzle interessante porque ele é muito único de videogame, né? Você para pensar que ele traz uma lógica do nosso mundo real. Uma lógica de dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Uma lógica de física. De física, né? De empurrar uma caixa, de entender que eu preciso posicionar esse item de uma maneira que tá me sendo pedido aqui e você você consegue visualizar aquilo num espaço que replica, de certa forma, o mundo real, mas ao mesmo tempo não é um tipo de puzzle que seria aplicável no mundo real, né? Ninguém vai construir um labirinto de Sokoban e empurrar, e mesmo se construísse, ele não funcionaria com as regras de Sokoban, que você só pode empurrar, mas você não pode puxar. Exato, porque no videogame, você tem variáveis finitas, né? É. Ações finitas. Isso. Na vida real, a gente sempre fala, pô, Dark Souls 2, o cara avançar é só ele passar essa mureta. É, exato. Ele tem uma mureta entre você e o final do jogo. Não, ele poderia pular a caixa, ele poderia quebrar a caixa. Exato, Na vida real, você tem uma variedade de variáveis muito maior do que você tem no videogame. A limitação que você bota no videogame é o que faz o jogo, no final. É, faz a regra, né? Quer dizer, então, que o jogo tem que ser difícil, é isso que você tava me dizendo. Não! Quer dizer, então, tem que ser, se não for difícil, não é bom. Se não for Souls, eu nem jogo. O Sokoban, ele vem de um jogo japonês, né, de computador do começo dos anos 80. Chamado Sokoban, que é isso, né, é um labirintozinho, onde você tem um bonequinho que empurra caixas, e essas caixas, elas têm que ser empurradas pra pedaços do mapa que estão marcados, né, demarcados com isso. Isso, e é um jogo em grid, né? É. É um jogo como se ele passasse dentro de uma matriz. Isso. Uma matriz não filme, uma matriz matemática. Isso. Quadriculadinhos, né? Exatamente. E aí o grande lance é, você só pode empurrar as caixas, você não pode puxar as caixas. Por exemplo, se a caixa tá numa quina, né? Por exemplo, num Rafael Quina, você não consegue... Ela morreu. Tirar ela de lá, né? Ele tem regras específicas. Tem toda a estratégia de qual caixa você vai empurrar primeiro, como que você vai fazer uma caixa passar pela outra e todas no fim da partida terminarem onde elas precisam estar, né? E a complexidade disso extrapola pro infinito, né? E tem jogos muito complexos sobre isso. E muitos jogos baseados nesse conceito inicial, né? Eu acho muito louco isso, como que um jogo tão simples como esse de, é um jogo de empurrar a caixa. É. Ele fez sucesso suficiente pra virar um gênero? Eu diria que essa ação, a ação de empurrar a caixa... Como que isso é importante pro videogame, Exato, né? Como todo videogame tem um pouquinho de Sokoban, entendeu? Tem um pouquinho de empurrar a caixa. É, direto ou indiretamente, eu diria que ele é um dos jogos mais influentes. Sim, sim. Total. É verdade. Tipo, sei lá, Zelda. Muito jogo que tem puzzle, mas não é um jogo de puzzle, tem que empurrar alguma coisa. Resident Evil, sem empurrar coisa. Não, Zelda, sem empurrar coisa. Last of Kain, sem empurrar coisa Last pra caralho. Last of Us, sabe? Você tem que empurrar um negócio de lixo num lugar certo, sabe? Pra poder subir. Tomb Raider. Sem empurrar as caixas. Então, Tomb Raider tem bastante puzzle. Eu acho que o conceito é simples o suficiente pra você colocar em jogos que não são de puzzle. E compreensível o suficiente também. Só que aí tem jogos, e eu sinto que isso é... Obviamente, se você for rastrear, passar um pente fino na história, você vai achar outros exemplos, mas eu sinto que nos últimos, sei lá, 10 anos, que isso virou uma parada mesmo de muito jogo indie. Ok, vamos fazer um jogo de empurrar algo pra algum lugar e inventa uma regra nova em cima disso. Eu acho que um exemplo muito bom e até extremo é o Babaziu, que o Tengu já falou. Que ele é um Sokoban, que ele é um jogo sobre você empurrar coisas, mas o que são essas coisas? Essas coisas são lógicas de programação. É muito louco, né? Então você está empurrando lógicas de programação por um espaço virtual e o posicionamento delas nesse espaço virtual muda a regra desse espaço. Exatamente. Né? Formando frases que vão modificar o mundo, né? Então, você vai ter, por exemplo, você tem a ovelhinha, que é o protagonista, que chama Baba, e aí você vai ter Is, por exemplo, né? Que é. Então, você vai ter Baba, Is, Wall, por exemplo. A Baba é parede. Então, se você coloca essas três palavras juntas, todas as paredes do jogo vão virar o Baba, ou o contrário, É né? o contrário. O Baba vai virar parede. O Baba vai virar uma parede. Acabou, game over. E se você tira o U do Baba, você não controla mais Baba. Mas se você coloca Wall is You, você joga com a parede agora. Isso. É um jogo que pega essa lógica de Sokoban, mas mistura com esse outro subgênero aí de programação, né? Eu gosto muito do que o Catherine faz com a ideia do Sokoban também, sim, né? Sim. Que ele pega essa lógica inicial de empurrar caixas, mas ele cria um jogo completamente diferente, né? Que ele é mais sobre puxar caixas até, né? Sim. Pra conseguir escalar, né? O objetivo dele não é empurrar as caixas pra um lugar específico, mas quase com uma subida desesperada, né? Ele cria uma escada, né? E ele mistura bastante ação, né? Bastante ação, né? Porque ele é um jogo muito de improvisação e reflexo. E execução. Tipo Tetris nesse sentido. Tipo Tetris, Ele lembra bastante... Ele lembra um... É um Tetris de Sokoban. Tetris 4D ali, sabe? Catherine é um jogo com um conjunto de regra muito bom pra ter ficado só naquele jogo, né? É uma coisa muito específica, né? É. Daquele jogo que nunca mais foi usado. Pois é. Aquele tipo de puzzle, né? Um bem diferente nesse estilo é o Stephen Sausage Roll, que aí ele brinco isso com o que o Rafa falou, de que o jogo existe por causa da limitação, né? A limitação cria as regras. Uhum. Ou, no caso, pra ter as regras, você tem que ter limitações, né? O jogo vem disso, né? De brincar nesses limites. O Steven Sausage Roll, ele brinca com a sua movimentação, porque a sua movimentação, ela é desengonçada, ela é estranha. Porque você é um carinha carregando um espeto gigante. De churrasco. Uhum. De churrasco. É. E você ocupa um grid desse espaço, o espeto ocupa outro grid. E a maneira que você anda e gira é a maneira que você vai interagir com os objetos desse mundo, que são salsichas. Exato. E você quer grelhar a salsicha. É. Os quatro segmentos dela, que no caso são as duas metades de cima e as duas metades de baixo, que é como o jogo separa a salsicha. E você tem que fazer isso girando os espetos, mas sem repetir o espaço da salsicha, só você queima ela. Pô, assim, a gente tem um corte antigo, que, não? Era, eu só lembro, esse jogo, só me lembro o Rick falando, André, sabia que se você soltar a criança, ela vai lá e grelha sozinho? Porque o lance desse jogo que eu acho que é mágico pra mim, é que o puzzle dele é baseado num conceito que todo ser humano... Numa lógica da vida real. Numa lógica da vida real que todo mundo entende quase que intrinsecamente, quase que naturalmente. Instintivamente. Mesmo quem não sabe cozinhar. Mesmo um bebê. Que é, tipo, a salsicha, ela tá crua. Você coloca ela na grelha, ela fica assadinha. De um lado. Você coloca ela do outro lado, ela fica assadinha do outro lado. Se você coloca ela mais uma vez, ela queima. Isso não é bom. Tipo, você entende que a salsicha, ela só pode passar na grelha de uma vez. E, tipo, se isso fosse aplicado pra uma coisa mais abstrata... Que não fosse uma salsicha. Se você tem a pedra mágica, ela passa no vento sombrio uma vez e ela fica roxa. Se ela passa duas vezes, ela fica amarela. Ah, o amarelo não é bom. Tipo, isso não faz nenhum sentido. Só que como isso é aplicado... Não, faz. Coisa. Se você explicasse pra um jogador, ele vai entender. Mas aí o negócio é você pegou uma lógica da vida real. Exato. E fez um enigma, um puzzle com você isso. Você não precisa explicar. Exato. Porque a pessoa já entendeu que a salsicha funciona assim. Uma coisa que eu acho importante de puzzle é colocar num contexto que faça sentido. Porque esse contexto do universo mágico que o André falou, você pode até explicar. E você vai ter que explicar as regras. E o jogador pode até entender. É, mas vai ser mais difícil de entender. Porque você vai ter que abstrair muita coisa. E é por isso, por exemplo, que o board game, ele é quase sempre, ele é baseado em alguma coisa já estabelecida, real, alguma coisa. Tipo, a gente foi jogar aquele jogo aquele dia, que a gente não terminou. Exato. É um jogo de puzzle e lógica e competição. Baseado em fatos históricos. Que ele não precisava ser baseado no escândalo de Watergate, sabe? Mas aí toda a lógica é baseado nos desdobramentos desse acontecimento histórico, sabe? Sim. Nos personagens dele, em como ele se deu. É muito, muito interessante. E faz todo sentido com o que o Sushi falou, né? Contextualiza na realidade. Exato. Quando você contextualiza suas regras na realidade, isso torna não só mais fácil pro jogador entender, como pra você explicar aquilo, né? Ah, sim, sim. E um outro jogo que faz isso também, assim como o André falou que ele acha mágico a parada do Steve Sausage Roll, o A Monster Expedition, pra mim, ele vai até além disso, porque esse jogo, ele também é um jogo de empurrar coisas, só que em vez de você empurrar uma caixa, você vai empurrar uma árvore, e ele usa conceitos que, óbvio que a gente não vai fazer isso no nosso dia a dia, saindo empurrando árvore, derrubando árvore. Mas são conceitos... Fale por você mesmo. Mas é um conceito... que são conceitos geométricos. Exato, entendeu? Porque o jogo, ele brinca, tipo, a árvore é um cilindro. Um cilindro de pé. Ou deitado, porque quando você empurra, então, deita. Mas a árvore, a princípio, é um cilindro de pé. Exato. Certo? E nenhuma árvore cresce deitada. Diga por você. Era pra fazer uma piada com o Woody de pinto aqui. Ereção, que ao entendeu? Mesmo tempo cresce pra ficar de pé. Eu tenho um pinto também. Que é um jogo que ele, em momento algum, ele te ensina o que ele quer de você. É porque é tão intuitivo e simples que você não precisa. Vocês não me ensinam. Ô, Rodolfo! Mas, ao mesmo tempo, ele consegue ser muito profundo dentro da simplicidade dele, numa maneira que eu fico sem palavras do quão profundo eles conseguem ser. Tipo, ah, como é que eu sei que eu derrubo a árvore? O jogo começa, você, o único caminho que você pode fazer é o que tem árvore. Aí você vai tentar interagir com ela, que é um videogame, e você empurra ela. Aí ela cai no chão, você, ok. Aí você interage com ela caída, ela rola, você, ah, ok. Quando tá de pé é uma coisa, quando tá deitado, você empurra. E você só consegue fazer ela rolar... No sentido que ela tá deitada. Não, exato, no sentido que ela tá deitada. Você não consegue fazer ela... Girar, né? Ela rodar assim, sabe? Isso. Você não consegue fazer ela rodar, tipo, ficar de pé, depois deitada, de pé, depois deitada. Mas eu faço isso. Porque é necessário que ela fique na posição de cima de pé. Exato. Se você empurra ela na direção direção que ela tá deitada, ela rola. Se você empurra ela na direção das pontas dela, digamos assim, ela fica em pé. Ela fica em pé, uhum. E depois cai de novo, e fica em pé de novo. E você vai guiando a árvore assim através dos grids, como sempre aqui. Mas é tudo muito intuitivo, as regras básicas. Mas aí ele junta nesse conceito básico, que é muito intuitivo e simples, algo que eu falei do Animal Well. As regras do jogo você não entende. Uhum. Porque tem várias regras escondidas, entre aspas, que quando você descobre que ela existe, é tipo, ah, cara, é óbvio que a árvore vai se comportar dessa maneira aqui. Uhum. Se eu empurrar na água, é claro que ela vai boiar na água. Uhum. Conceito eu posso fazer uma da vida real, né? E eu posso, se ela tá na água e eu vou de extremidade a extremidade, eu atravesso como se fosse uma ponte. Sim. E é aquilo de descobrir na experimentação, mas ao mesmo tempo guiado pelo game design. Inicialmente você não percebe, né? E ao mesmo tempo guiado pela sua percepção da vida real. Sim. Você sabe que a madeira vai flutuar na água. Não precisa aparecer um pop-up falando a madeira flutua na água, sabe? Isso. Mas isso é por causa do contexto de ser uma árvore. Apresentado de eu ia falar uma pessoa, mas é um monstro, né? No jogo é um monstro empurrando uma árvore. Pessoas às vezes também são monstros, sushi. Igual o André falou do outro jogo, você poderia colocar um contexto mágico, sci-fi, high-tech, em vez de árvores, são coisas tecnológicas, etc. Mas aqui é feito de uma forma que você não precisa se explicar. Que é calcado na realidade. É, e essas regras secretas, é só você confiar no game design. Porque o jogo ele não vai te falar, mas o game design foi feito para você tropeçar na resposta. Uhum. E é muito mais divertido você tropeçar na resposta do que o jogo te falar a resposta. Inclusive, segundo minigameiro seguido, que a Monster Expedition foi citado. Olha aí. É um dos jogos favoritos do Sushi. Eu só queria dizer, eu comprei o ursinho, o bichinho de pelúcia. Que legal. Cadê? Tá pra chegar. Tá na campanha de financiamento. Pessoas, financiem o ursinho de pelúcia. Eu quero meu ursinho de pelúcia dele. A gente tava falando do Baba Is You, né? E, na verdade, tem todo um subgênero de jogos de programação, né? Uhum. Tinha um estúdio que se especializava nisso, que, infelizmente, foi fechado aí, tem o quê? Um ano, dois anos? Foi ano passado, ano passado, que era a Zachtronics, né? Que fez alguns jogos que eu gostei muito de jogar, por exemplo, o Hexapunks. Você tem também o Infinity Factory, Shenzhen.io, Magnum Opus também, que são todos jogos sobre você aprender uma linguagem de programação, que na verdade é uma linguagem de programação que ela se baseia nos preceitos, né, no básico, na lógica de uma linguagem de programação que existe, mas muito mais simplificada, mais restrita. O negócio da programação é que toda a programação tem uma mesma lógica. Quando você aprende a programar, você vai entender como é que é a lógica de funcionamento de um computador. Uhum. E aí, por si só, a programação é da minha matéria favorita, assim, na faculdade, porque é como se fosse um jogo. No final, é como se fosse um jogo de puzzle. É. Você tem um problema. Isso, como que eu resolvo esse problema expressando, né? E a partir dessas regras, dessas diversas regras que você tem, como que você escreve a solução desse problema? É. Como você expressa a solução? É, porque, tipo assim, você não está fazendo a solução daquele problema. Você está escrevendo uma receita para que a máquina solucione aquele problema. Sim. Entendeu? Então, é todo um jogo, é toda uma lógica própria que, às vezes, aplicada ao videogame, além de muito divertido, é muito educativo. E aí, eles te põem em cenários, né, mágicos ou perigosos, né, onde você tá trabalhando como hacker pra fazer... Cenários lúdicos, né? Exato. E é muito divertido. E aí, isso aqui também extrapola pra também um outro subgênero que eu acho muito legal, que parece muito com esse, né, mas de uma forma mais abstrata, que é o subgênero de operar maquinários, né? Uhum. E aqui você tá literalmente na linguagem de programação, mas um jogo como Myst, de certa forma, é isso também, né? É você se deparar com uma máquina que tem lá suas alavancas e botões e às vezes letras e números que você não compreende, e através de exploração do mundo, documentos ou experimentação mesmo. Ou até mesmo conhecimentos empíricos, né? Conhecimentos da sua vida, da vida real. Você descobrir como ela funciona, descobrir como opera aquela máquina pra resolver algum problema, avançar no jogo, né? Eu gosto muito. Esses jogos acho que são mais difíceis de fazer, a gente não vê muito. É, verdade. Desses de mecanismo. Eu acho que é difícil de fazer bem. É, mas eu gosto tanto de brincar, de sentir que eu tô brincando com os negocinhos. O próprio jogo lá do Jonathan Blow, que eu esqueci. The Witness. É puro isso, né? Se pá, o melhor que tem aí até hoje. É muito bom mesmo. Infelizmente, porque o Jonathan Blow, sempre bom lembrar, um babaca. Ele Blow. Um filho da puta. Blows. Mas como é um bom game designer, né? Que pena, o filho da puta. Pois é. Porque realmente The Witness é incrível nisso, né? De fazer tudo isso que a gente tá falando, né? De te ensinar através da demonstração, de te conduzir através das próprias regras, de não se explicar, mas de aos poucos ir te apresentando, né? pistas de como entender. Como entender e como se expressar naquele idioma que ele vai criando, né? A gente, quando a gente gravou o podcast The Witness, a gente falou sobre isso. Que The Witness, ao longo do jogo, ele tá basicamente te ensinando um idioma, né? E no final, né? Que é meio que aquela vila no centro que vai testar todo o seu conhecimento, que lá tem todas as linguagens que você aprendeu ao longo do jogo. É como se ele estivesse te desafiando assim, olha, você sabe conversar em todos os idiomas que o jogo te ensinou até agora? Mas é a programação, né? É. Porque você está aprendendo um idioma, você está aprendendo uma linguagem de programação, que é literalmente uma linguagem. Exato. E eu diria, por exemplo, já falando de jogos mais recentes, que o Lorelei and the Laser Eyes é um outro jogo de operar máquinas. Ele não é tão elaborado, complexo quanto um The Witness, mas ele me lembra um Myst, né, em muitos sentidos. É porque ele não é sobre aprender a operar, mas quase todos os puzzles envolvem algum maquinário pra você inserir a resposta. É, exato. Então ele também tem uma parte de funcionamento não só lógico, mas lógico-mecânico. Você tem que entender a lógica daquele mecanismo pra você conseguir botar a solução daquele puzzle. Sim, nem sempre, mas alguns sim. É, que muitas vezes no Lorelei você sabe a resposta, mas você precisa aprender a operar o mecanismo. Ele tem botões não ortodoxos ou... Ah, então você diz que você tem que aprender a como botar a bolinha no botão de tiro. Eu não vou voltar pra isso, não. O texto no botão vai ser um idioma que você não conhece, ou o botão vai ser uma representação bizarra dos valores que você precisa digitar, ou vai ser um botão de cofre, ou vai ser, sei lá, vai ter uma caralhada de opções. Ou o botão em si é um mecanismo estranho. Isso. Na live eu tava vendo um que era tipo, você tinha que botar um número, só que os botões, eles tinham pedaços do número e você rodava pra tentar pedaços do número em quadradinhos. Digital, exato, né? Só que aí você tinha que rodar pra combinar os formatos pra formar um número que você queria. Exato, ele tem muito dessa brincadeira de como formar números com partes de outros números, assim. Agora, André, sabe uma coisa que eu sinto que o Sushi é muito puzzle, né? Uhum. É um moço muito puzzle, um moço muito mecânicas. Uhum. E você é um moço muito histórias, em muito sentido, né? Mas um dos seus gêneros favoritos é a mistura desses dois, né? Uhum. A mistura da história e da ludicidade daquela história com puzzles e a execução desses puzzles, é, né? É verdade. Que é um gênero que é uma aventura. Olha só. Inclusive um gênero que eu diria, né, que nasce do gênero do adventure, que me lembra muito o Lorelei and the Laser Eyes, que é o survival horror, né? Que a gente tava falando muito que o Lorelei, ele lembra muito Resident Evil, e Resident Evil tem muito desses puzzles também de operar maquinário, de colocar a resposta numa máquina. Empurrar coisa. Empurrar coisa, como tem coisa de empurrar, né? E eu acho que Resident Evil, ele vem muito dos adventures, né? Tanto dos point and clicks, quanto antes disso, dos adventures da Sierra, dos text parsers, né? E antes disso ainda, dos adventures de texto, que é muito sobre fechadura e chave, né? Esses jogos de encontrar uma barreira e encontrar a solução dessa barreira através da exploração, através da conversa, através de ler documentos. Através do entendimento da lógica de como aquele mundo funciona. Exatamente, né? Essa chave, ela pode ser literalmente uma chave, ela pode ser metaforicamente uma chave, né? Ela pode ser um conhecimento, ela pode ser um personagem, ela pode ser uma palavra amiga, né? Que vai te deixar passar por uma barreira que você não conseguia antes, né? Olha só, o Resident Evil, no fundo, ele é um jogo de adventure que colocou ação nele. Ele é? Uhum. Sim. Então o Lorelei é só um adventure. Tirou ação. Se ele pegou o Resident Evil e tirou ação, mas ele virou um adventure. É, mas o negócio é que o Resident Evil, ele tem um flavor, ele tem um sabor, né? Que o Lorelei pega. Ele mantém, então, ele quer essa coisa. Exato, missão, ele se mantém, né? Não sei se eu só tô falando que, tipo, ele só meio que só voltou. Não é que ele voltou, ele destilou. É. Entendeu? E uma coisa que eu gosto muito, eu sei que o Tengu, como um apreciador de jogos do LucasArts também, sinto que você aprecia isso, que é, esses jogos é uma coisa que você acaba apreciando à medida que você vai jogando muitos deles, ou pelo menos mais de um, é que eles têm uma lógica própria, né? Eles têm quase que como um senso de humor próprio, um funcionamento de universo próprio, né? Que eu vejo que o Sushi, por exemplo, se incomoda, né? Que, tipo, às vezes as coisas elas funcionam de um jeito inesperado ou de um jeito muito maluco, né? Que não condiz com a realidade. Boa parte do puzzle do Adventure é que eu falei, você tem que entender como esse mundo funciona e opera. É. Quais as regras que essa realidade opera? E muitas vezes são regras baseadas, calcadas na comicidade, né? Exatamente. No quão engraçado, quão cômico é aquilo. Mas aí é coisa da LucasArts específico. Então, eu acho que muito da Sierra também, porque eu lembro quando eu tava jogando Monkey Island com a Clarice, isso não no 1, porque eu acho um jogo impecável, perfeito, sem defeitos, Mas principalmente no 2 e no 3, que às vezes ela tava empacada e eu falava pra ela assim, olha, pensa nessa solução como um desenho do Looney Tunes. Tipo, o que que um desenho do Looney Tunes faria nessa hora, sabe? Porque, tipo, às vezes a solução é a solução mais engraçada, ou a solução mais absurda, ou você tem que pensar de um jeito que o Coyote pensaria, sabe? Uhum. Eu fico lembrando agora que você falou do Full Throttle, né? É uma linha entre a solução mais engraçada e a solução mais badass, assim, né? Que depende da vibe do jogo. É bem isso mesmo, é bem curioso. Agora, uma coisa que eu queria falar, que foram injustiçados até agora, que é o meu tipo favorito de puzzle, que é o puzzle de você pegar a pessoa na mentira. Por exemplo, Ace Attorney. Jurídico. Ace Attorney. Né? Exatamente, puzzle jurídico. Porque assim, o Sushi tava falando que é muito gostoso quando você tropeça na resposta, né? E é muito isso de você fazer o jogador se sentir inteligente. E, tipo, é uma sensação muito foda de você, caralho, conseguir resolver essa situação, essa aqui. O Ace Attorney eu aprecio muito o fato de que ele vai buscar uma coisa muito basal do ser humano, que é o quão gostoso é você jogar na cara de alguém que você tá certo. É verdade, isso é bom. Que é tipo, filha da puta, era isso! Peguei você na mentira, filho da puta, desgraçado. Esse Satani, ele tem uma herança muito grande de Adventure. Tem, também, bastante, né? Bastante. Tipo, essa coisa de você investigar o cenário, de você coletar as provas, né? Sim. De você usar o item certo no momento certo. Tipo, ele tem, literalmente, momentos de chave e fechadura que você tem que usar o item certo pra liberar a fechadura. Só que a parte legal, interessante e única é que ele pega esse aspecto jurídico, que é jurídico, né, no caso do... É que ele pega um aspecto de ser humano, de encontrar o furo nessa história, entendeu? É. Qual a peça que está faltando pra esse quebra-cabeça? Isso que a pessoa me falou, tem alguma contradição entre o que ela tá falando? Onde que tá a contradição? Exato, que é quase algo... Porque é instintivo, é natural do ser humano contar histórias. E o puzzle, né? Ele é um puzzle gramatical, quase. Que tá escondido nas palavras, ali, às vezes, né? Que você tem que encontrar. Baseado em tudo que você sabe, de novo, né? Em tudo que você já leu, tipo, que você observou. O quanto você prestou atenção na história, né? No contexto. A mecânica você deixou um pouco de lado, ela é só uma coadjuvante. Mas o que você viu do contexto todo, né? Sim. E por isso que eu acho que é tão comum um jogo de detetive ser meio de puzzle. Sim, assim. Solucionar um caso é um puzzle. Tanto que quando você tá lendo um livro de detetive, você fica tentando solucionar aquele enigma junto, né, do detetive. Exato. Né? Inclusive, as melhores histórias, os melhores livros e coisas de mistério de detetive são os que te dão todos os elementos. Ah, é? Né? Se, e você já tinha tudo ali. Se você sente que o detetive tá tirando a resposta do cu no final, não é legal. É, muito frustrante. Né? Enfim, a gente poderia ficar aqui falando de muitos outros gêneros, subgêneros, né? A gente poderia falar que ainda tem jogos de escape room, tem jogos de combinação de bloquinhos, tipo Match 3, tipo Bejeweled e tudo mais. Mas quem sabe a gente não pode fazer uma parte 2 aí de jogos de puzzle. Falem pra gente quais são os seus jogos de puzzle favoritos, qual o jogo foi um absurdo a gente não ter mencionado aqui. Antes da gente ir embora, cada um acho que tem que falar qual o seu jogo de puzzle favorito. Portal. Eu acho que hoje em dia é a Monster Expedition. Eu falei isso, eu não sei qual é o meu. Eu tô pensando. Você tem um, tem um? Ghost Trick. Ó, boa, hein? Porra, bom demais. Futebol. Esse é o de colocar a bolinha no buraco. Mas qual bolinha? Tá redonda.